Começa agora o Quadrincast. Potter! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e qualquer um pode ser um herói. Aqui é Vitor Azambuja e cuidado, o Batman está atrás de você. Aqui é o Luiz Garavello e Nolan para o Batman está igual a Christopher Reeve para o Superman. Eu sou o Ricardo Sorvillo e as sombras traíram você porque elas pertencem a mim. Aqui é o Léo Spy e eu acredito em Harvey Dent. My name is André Facas, your punishment must be more severe. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Bom, a gente começa essa leitura de e-mails e comentários, né? Lembrando a todo mundo que esse feedback que a gente vai ler aqui está relacionado ao Quadrincast 25, aquele lá do Homem-Aranha, com a participação do Caruso. O feedback do Batman vai estar no próximo Quadrincast. Esse Quadrincast do Batman foi dividido em duas partes. Se você ainda não escutou a primeira parte desse Quadrincast, Quadrincast 26, parte 1, clica lá no site do Quadrincast e escuta. A gente tem a participação especialíssima do Sidney Guzman falando sobre as histórias do Batman. É um dossiê Batman para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o personagem. Pois é, e vamos começar então a leitura de e-mails com as indicações quinzenais, né? A gente quer indicar aqui o ArgCast 96, que falou justamente sobre a trilogia do Batman do Nolan, né? Dos nossos amigos lá, Daniel HDR, o pessoal do ArgCast, um abração pra eles. O pessoal do JurassicCast, Elo Perdido 11, que também falou sobre Batman, dessa vez sobre o Cavaleiro das Trevas, né? Fantástica HQ aí do Frank Miller. E o Comic Pod 100, que também tem a presença do Sidney Guzman e fala sobre mercado, HQs digitais, um podcast muito bacana, tá muito legal. E é legal dar os parabéns pra eles, né? Porque sem edições de podcast é. Não é, é muito legal, né? Parabéns, assim, pra eles, que eles merecem. Faz um podcast muito legal. A gente também teve. A gente foi mencionado, a gente participou em outros podcasts aí no nosso projeto de dominação mundial, não é isso, Ricardo? A gente participou aí de três podcasts, né? O Luiz participou do Cinecast Cult 23, né? Falando do Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Cinecast é o podcast do site Os Cinéfilos, né? O link vai estar aí no post. O Facas e o Luiz participaram do Comic Pod 99, falando da famigerada saga do clone do Homem-Aranha. Pode escutar o podcast que tá cômico, deu pra morrer de rir mesmo. E o Facas participou do Cine Masmorra, falando de Crying Freeman. Só vão lembrar que o Cine Masmorra ainda não saiu, mas fica de olho aí que logo já deve estar sendo postado aí. A gente tá dando spoiler de podcast alheio aqui, é isso mesmo? Não falaram se podia ou não, né? Então agora, pessoal aí do Cine Masmorra, se vocês não queriam que soubessem, já era. E a gente também teve e-mails, né, falando sobre o Quadrincast do Homem-Aranha, inclusive de um amigo pessoal aí da Bárbara, não é isso, Bárbara? Isso, foi o Alex. Ele é marido da Natália, que é uma grande amiga minha, trabalhou comigo já uns 2-3 anos atrás. E ele diz no e-mail que ele não sabia que eu curtia quadrinhos, que eu tinha página de quadrinhos, que fazia podcast. Inclusive, ele falou que adora ouvir podcast e conheceu o Quadrincast atualmente e adicionou aí na lista de podcasts para ele ouvir durante o dia. Parabenizou a gente pela iniciativa e desejou aí muitos leitores para a nossa página. Além dos e-mails, a gente também teve alguns comentários no site, não é isso? Alguns não, vários, né? Teve muita discussão aí no post do podcast do Homem-Aranha, foi muita participação do pessoal aí, a gente, pô, agradece demais aí. E nessa parte de comentários tá ficando bacana mesmo, o pessoal tem participado bastante lá nos comentários do site. Ah, e vários comentários legais, né, assim, conteúdo mesmo. Não tem nada negócio de first? Não tem essa, Quadrincast não tem first. Agora que eu falei isso, pronto, ferrei. Bom, lá no nosso site, o primeiro comentário que a gente selecionou aqui dos vários que a gente teve foi do nosso amigo Queiroz, nosso amigo lá do BadanaCast, né? Ele falou essencialmente que ele não é contra o reboot, né? Que houve aí do novo filme do Homem-Aranha. E ele fala que, como fã do Aranha, ele ainda não viu uma transposição perfeita do personagem pro cinema. Ele fala que ele gosta muito dos dois primeiros filmes do Sam Raimi, né? Ele achou que o Mark Webb seria um pouco mais fiel, até pelo fato de ter a Gwen Stacy, o lançador de três. Ele acha que o Mark Webb não conseguiu criar uma versão do Aranha que ele queria. Ele reclama principalmente lá da falta do famoso lema do Homem-Aranha, né? Do grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele fala que isso atrapalha um pouco o filme, porque isso tirava o freio para o Aranha matar, né? Porque essa frase praticamente é o princípio de vida do Homem-Aranha. E fala que também tiraria o estímulo do Aranha voltar a combater o crime, né? Depois que ele dá uma parada. Ele discorda com a gente, ele acha que o Lagarto não foi ruim. Ele acha que o ator mandou bem. E a justificativa dele é que os vilões do Aranha são galhofas mesmo. E ele espera que o próximo filme seja melhor. Bom, todos nós, né? O Bruno Costa, né? Ele diz também que o cast ficou muito, muito bom. Ele diz que não gostou do novo filme do Aranha, como eles já falaram lá no Hangout do Cruzador. Ah, o Bruno Costa do Cruzador Fantasma, não é isso? Isso. Mas que ele gosta muito do personagem. Ficou feliz de ver a gente falando sobre o Cabeça de Teia, né? Bom, a gente teve também comentário do Thiago Rato, que tá sempre participando, que tá agradecendo a gente por colocar o playlist das músicas que fazem parte da trilha do podcast. Porque muitas vezes tocam coisas legais e são coisas que ele não conhece e tal. E ter essa playlist escrita lá no post facilita pra ele pesquisar, conhecer novas bandas e tal. Ele coloca assim: a propósito, quem da equipe é o responsável pelo jazz? Não sei. Provavelmente o Facas, né? Que, principalmente nos dias tristes, que ele fica. Ah, só é isso que ele tá falando? Eu não tinha entendido. Do jeito que ele colocou, eu não entendi. Pronto, é o Facas. Ele fala que é bacana a gente ter citado o caso do The Fly, né? Que isso é uma informação rara, que até em sites gringos é difícil de achar. Bom, teve o Caruso aí, pô. Caruso manja muito de Aranha, cara. E todo mundo também deu uma pesquisada, né? Então a gente sempre se esforça pra fazer dar conteúdo, né? Informação diferente, não ficar só na fanboyzice, né? Então teve um comentário também do Pablo Grillo. Ele parabeniza a gente pela participação do Caruso, diz que foi muito maneiro. Fala que a gente deve chamar até ele mais vezes. Com certeza, se chamar a gente vai, né? Vontade a gente tem de chamar, né? Mas se ele puder participar, pô, vai ser ótimo, com certeza. Aí ele fala que, inclusive, que o Caruso deveria ser chamado para outros podcasts também, porque ele mandou muito bem, realmente. Ele tem um amplo conhecimento do Homem-Aranha, né? Atenção, você que é podcaster, entre em contato com o Caruso e a gente cobra uma comissão de 10%, viu, do cachê dele. Bom, outro comentário no nosso site foi do Diego Freitas. Ele já vai numa posição oposta à do Queiroz. Ele fala que ele gostou do reboot, né, que ele achava necessário porque o último filme do Aranha, o terceiro, foi uma porcaria sem tamanho, né, acho que não dá pra discordar muito dessa afirmação. E ele fala que da trilogia antiga, só o primeiro ele consegue rever sem torcer o nariz. Ele fala que Batman precisou do Batman Begins para recomeçar e que a nova saga do Aranha precisava desse reboot também. E ele deu uma nota 8,5 para o filme. A gente também teve um comentário do Aoshi Senpai. Ele começa de uma forma bem inusitada o comentário dele. Ohayo, galera da quadrinha, tudo sussa? Sussa, tudo sussa. Ele disse que o cast tá quase perfeito. E quem diria que o Super Caruso é fã do personagem, né? É que ele esbanjou o conteúdo, o cara é focado, é muito bom. E apesar de ter sido um cast gigante, né, ficou grande mesmo, pior que a minha. Acho que vocês esqueceram de alguém. Falaram do uniforme negro, mas não do negro no uniforme. E pergunta pra gente, né? O que, que vocês acharam do novo Homem-Aranha? É a primeira vez que alguém que não Peter é o Homem-Aranha, né? Não, né? Não, Aoshi Senpai. Leia a saga do clone. Pois é, a gente já teve livros aí. Leia Homem-Aranha 2099 também. Exatamente, Miguel O'Hara. Exatamente, a gente teve outro. Não é a primeira vez. E qual o impacto que isso teve no ritmo das histórias? O que isso trouxe de legal e de ruim? Isso aí a gente vai deixar pra discutir quando a gente estiver falando sobre o universo Ultimate aí em um podcast futuro. Enfim, ele nos parabenizou aí pelo cast. Quem sabe a gente não grava um sobre Wolverine, X-23, Deadpool, todos os filhos do projeto da Arma X, o Phantom X entra nisso aqui também? Não sei, né? Entra. Bom, vamos lá. Então, ele tá sugerindo aí pra gente falar sobre Arma X, é um tema bom, vamos pensar nisso aí, vamos ver se a gente consegue encaixar numa programação aí pro futuro. Valeu, Aoshi Senpai. É assim mesmo que se fala esse nome? Se não for, ele manda um e-mail fazendo a correção. É, o último comentário que a gente tem aqui é do Rui, que ele diz aqui que ele só percebeu um erro no podcast, né? Que ele fala que a fase que o Peter se cura da miopia já é na fase do Dítico. E, bom, eu não lembro quem que falou isso aí, mas... Foi o Vitor? Foi a gente põe o burrinho pra ele. Se erraram é o Vitor. Foi a gente põe o burrinho. É, então, fora esse detalhe, a gente mandou super bem. Obrigado, muito obrigado aí pelos comentários aí de todo mundo. E agora a gente vai mandar abraços aí pro pessoal. Primeiro começando, claro, pelo Fernando Caruso, né? Que além de dar esse privilégio aí pra gente, de participar do Quadrincast, ele mandou muito bem, tem um conhecimento muito grande sobre Homem-Aranha, e ele mandou um depoimento sobre o filme lá de Los Angeles. Assim que ele saiu do cinema, junto com mais dois amigos, ele gravou um depoimento, mandou pra gente, ficou muito legal. Também agradecer pela divulgação dessa edição do Homem-Aranha, que ajudou muito aí a gente a ter mais downloads, ter mais isso, ajudou público, isso, ajudou a gente a ter mais downloads, né? Isso mesmo. Novamente, lembrando todo mundo aí, o Caruso, ele fez questão de mandar direto lá da San Diego Comic Con, né? Isso aí. Também mandar um abraço pro nosso amigo que comenta bastante, o Presto Gaudio, né? Que ele lamenta o One More Day, né? Porque isso inviabilizou o universo MC2, lá que aparece a Spider-Girl, a May Parker. Pro Thiago Rato e João Norberto, que felicitaram aí o Sorvilo pelo bebê. Ah, muito obrigado. E eu já vou dar em primeira mão que vai ser uma menininha. Paz, minha nora vindo aí. Ah, maneiro. Sai fora. É, um abraço pro Henrique do Thundercast, que diz que nós somos o melhor podcast de quadrinhos. A gente humildemente agradece. Então, vou mandar um abraço também aí pro Vitor Camões, grande amigo meu, do Léo, que escuta o Quadrincast direto, tá sempre comentando aí. Um abração, Vitor, fica chorando, pedindo pra gente falar o nome dele no Quadrincast. Também mandar um abraço pro André Eckel, né, que mandou pra gente um Twitter nos parabenizando lá no Dia do Amigo, né? Olha, que legal. Uma coisa bacana, né? Afinal, pra gente, os ouvintes também são como se fossem nossos amigos. Um abraço pro William Marins, né, que disse aí pelo Twitter pra gente que teve problemas com o feed e agradeceu o nosso feedback. Nós temos o melhor suporte da podosfera, fica tranquilo. Luiz. Chamou? Bom, e o último abraço pro meu xará, o Ricardo Brito, que mandou um tweet querendo um debate sobre o filme do Batman. Então, missão cumprida. Fica aí que já vai começar. Então, só para finalizar essa parte aí dos abraços, queria mandar um grande beijo pra Natália, pro Alex e pro Guilherme, o filhinho deles, que nasceu há pouco tempo. Aê, legal. Mais um futuro ouvinte, com certeza. Vamos agradecer também a todo mundo aí, que a gente não pode citar aqui nominalmente, mas que retuitou, linkou, todo mundo que ajudou a divulgar aí o Quadrincast. E lembrando que você pode dar um curtir na nossa página no Facebook lá, facebook.com/quadrincast, e nos seguir no Twitter, @quadrincast, ou também mandar um e-mail para quadrincast@quadrinho.com.br ou comentar na nossa página, quadrincast.com.br. Não tem desculpa para você não falar com a gente, beleza? Então vamos agora ouvir a opinião dos membros do Quadrincast sobre The Dark Knight Rises. A gente começa essa segunda parte do Quadrincast do Batman, né? Falando sobre The Dark Knight Rises, um dos melhores filmes em histórias em quadrinhos já feitos. Nota no final, tá? Minha opinião, não, vou deixar pra dar a nota depois. É, isso aqui é um podcast imparcial. Totalmente imparcial. A gente não tem como falar do The Dark Knight Rises sem antes falar dos outros dois filmes, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre o Begins, a gente tem que falar um pouco sobre o The Dark Knight. Porque tá tudo muito interligado, né? O Nolan conseguiu interligar muito bem os três filmes, né? Criar uma identidade própria pro Batman, será? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre quão difícil pode ser apagar na cabeça de todo mundo a imagem lá do Batman e Robin do Joel Schumacher. Porque era esse o primeiro desafio do Nolan, né? Ele tinha que fazer as pessoas esquecerem aquela, no mínimo, babaquice que foi Batman e Robin, né? Que curiosamente, o Bane, né? É, pois é, né, que ele escolheu também pra fechar essa. É por isso que ele não começa com o Bane, né, cara? É, também, porque ia ficar difícil, né, começar. E aí eu acho que ele começa bem, né? Ele começa Begins, a gente sabe que não, não foi aquele primor de roteiro, não chega nem perto. Na minha... ah, é, cara, aí eu já começo discordando de você. Eu não acho Begins ruim. Eu acho que ele não recebeu até hoje o devido valor, cara. Não, mas... Eu tô com você nessa, viu? Porque... Eu acho até hoje... Agora, depois de Dark Knight Rises, a história se completando, agora o Dark Knight Rises, ele melhora o Begins ainda mais. Digamos assim, você tem outra profundidade ainda no filme. Mas ele, por si só, ele já tem muita... muita coisa interessante, cara. É, não tem como você não gostar da sequência de treinamento do Bruce Wayne, cara. Eu acho o Begins muito bom, eu acho um filme muito bom. Eu só digo que ele não tá no mesmo patamar que os outros dois, mas eu gosto muito. Eu acho o Batman Begins um filme, sei lá, nota 7, 8, sei lá, realmente... Porra, 7 a gente deu pra Espetacular Homem-Aranha, velho, vai te catar. Eu não dei, eu dei 2. o Laurentino não deu, não. Eu acho que o Begins, eu acho que ele tá, se ele não tá no mesmo nível do Rises agora... Tá muito próximo, mas o The Dark Knight é outro patamar. Eu tenho a mesma opinião da trilogia. Pra mim, eu já chamo de trilogia Dark Knight, tá? Eu também vejo assim. É, trilogia Dark Knight. Eu vejo como eu vejo a trilogia Star Wars clássica, cara. Tecnicamente, melhor o filme do meio, né? Só que o meu favorito é o último. É meu favorito, e agora? É, pra mim também, mas a gente vai falar um pouco disso mais depois, assim, qual deles são nossos favoritos e tal. Mas o Faca sempre arruma um jeito de levar tudo pra Star Wars, né, cara? Não é, cara, aprende. Sempre tem uma analogia com Star Wars, cara. O universo pertence a George Lucas, cara, vocês apenas vivem nele. Uma das coisas que eu acho que fez o sucesso do segundo filme, né, foi justamente uma campanha viral que rolou pela internet na época, né. Essa campanha viral que rolou, né, por toda a internet ajudou bastante no interesse do público, de chamar as pessoas para assistirem, para terem a curiosidade de verem o que, que era aquele Coringa, ou o que estava acontecendo no The Dark Knight. E isso não teve agora um paralelo, não teve nada parecido aí pro The Dark Knight Rises, né? Vocês acham que isso foi proposital, ninguém pensou, não rolou nada que pudesse ser usado como viral? Não sei se precisava, exatamente. Exato. Eu vou dizer, no segundo talvez só tenha precisado, mas pra fazer a transição entre o Begins, que ainda é um filme meio padrão Warner, né, pra um filme bem diferente que foi o Dark Knight. Pra mim, o Dark Knight, ele é um excelente filme, independentemente da campanha viral ou não. Eu até na época não me engajei muito na campanha viral, até porque não sou muito dessas coisas. Depois de Lost, eu parei com esse negócio de ficar... Ah, não, eu me engajei. É, 4 pixels do Coringa são meus. Mas eu acho assim, ó, o grande lance do The Dark Knight em comparação ao Begins é que o Begins, ele é uma boa surpresa, a gente não esperava um filme tão bom quanto foi, só que ele ainda é um filme padrãozinho, ele tem alguns cacuetes, assim, depois o Nolan até abandona. E o Dark Knight, ele tá no outro patamar, né, cara, ele foi uma coisa completamente diferente do que qualquer pessoa estivesse esperando. Bom, eu tenho que admitir que, assim, o que me puxou mesmo pro Dark Knight... foi o viral, porque eu vou admitir aqui, eu já falei isso antes, falei isso na primeira parte, eu não botava fé no Heath Ledger como Coringa. E eu acredito que 99% da população nerd também não. Começou com o viral, aí você começou aquele negócio com o Coringa, que porra é essa? E até a revelação do rosto do Coringa. O Dark Knight não é um filme, acho que é uma experiência quase, né, cara? O quanto vocês acham que teve de responsabilidade aí do Coringa pelo sucesso do The Dark Knight? O Dark Knight é um puta de um filme, cara. Só que, assim, tem poucos efeitos. O roteiro é redondo, as cenas de ação são muito boas, a história é muito envolvente. Mas aquilo, sabe quando você faz o bolo e tem a cerejinha? A cerejinha do bolo é o Coringa, cara. Ele aparece, ele rouba a cena. Eu acho isso também. Eu acho que se fosse um Coringa menos competente, não tiraria o brilho do filme. Mas o Coringa, da maneira como ficou interpretado pelo Heath Ledger, acrescentou muito brilho ao filme, sabe? Seria um filme excelente sem ele, com outro ator no lugar dele. Mas assim, ó, o que ele faz é fantástico. E ele faz com uma competência, assim, até a ponto de isso ouvir em outro podcast. Por exemplo, quando o Jack Nicholson interpreta o Coringa, ele rouba o filme inteiro do Michael Keaton. Então ele rouba o filme do protagonista. Quando o Heath Ledger interpreta o Coringa, ele divide o filme com o protagonista, entendeu? Ele agrega, ele é uma interpretação que agrega. Aliás, o Oscar de melhor ator coadjuvante talvez nunca tenha sido tão merecido, né? É, eu diria que a atuação do Heath Ledger foi aquilo que transformou The Dark Knight de um filme que poderia ser um 9,5 para um filme 10. Porque é aquela coisa especial que só os grandes filmes têm. É aquela coisa que marca o filme. É como você fala o Poderoso Chefão, você tem o personagem do Don Corleone. Você tem Star Wars, você tem... Eu ia falar exatamente tem tudo Poderoso isso. Chefão, cara. Exatamente isso, cara. É aquele personagem especial que torna um negócio bom e um negócio muito bom, memorável, épico. Eu falo porque o Dark Knight é um outro, chegou num outro patamar pela experiência que você tem quando você sai da sala do cinema, entendeu? É, a experiência que eu tive assistindo Dark Knight no cinema, quando eu saí, é de você sair psicologicamente exausto. É, nem com Begins e nem com Rises agora eu tive essa experiência. Então eu assisti os filmes, os três são espetaculares, mas dos três, Dark Knight foi o que me deixou, me deu uma experiência diferente em matéria de história, de experiência, entendeu? Então por isso que tem essa ligação também. É isso que faz de um filme espetacular, assim, de um grande filme para um filme histórico, né? Sem querer estender ainda mais sobre o segundo filme, que muita gente, mesmo quem não é fã, fala que é um filme do Coringa. E eu nunca concordei com isso. Acho que se não fosse o Coringa, o filme não seria tão bom, mas ainda continuaria sendo um filme muito bom. Porque o roteiro tem várias reviravoltas e tal. E é isso, não é o filme do Coringa, que muita gente fala. Até que aqui ninguém falou que é o filme do Coringa. Mas se vocês ouvirem em outros podcasts e tal, 90% vai falar que Dark Knight é o Coringa. Não. Cara, Dark Knight é um filme muito complexo pra se generalizar desse jeito, sabe? Pra se simplificar dessa forma. O Dark Knight, eu acho que é o primeiro filme de quadrinhos que é um bom filme. Não é uma boa adaptação. Exatamente. Mas uma coisa que eu já ouvi falarem sobre isso e que eu acho que é um erro total é dizerem que é um bom filme, ponto. Mas não pode se substituir, por exemplo, o Batman que tá ali. Eu já vi algumas pessoas falarem isso. Ah, se você substituir o Batman por um policial, não tem como. É igual. Não é mesmo. Não tem como. Aquela invasão em Hong Kong, um policial não faria, cara. Aquilo ali é coisa do Batman, cara. Não é só isso, aquela é a Gotham, entendeu? Aquilo lá é Gotham. Aquele é o Duas Caras, aquele é o Batman, né? Aquele é o Comissário Gordon, entendeu? E aquele é o Coringa, aquele é um cara completamente caótico, capaz de engendrar um plano todo amarradinho, sabe? Mas sabe o que é isso aí? Isso aí também é muito, muito mimimi das pessoas querendo achar defeito onde não tem, sabe? A impressão que eu tenho é um pouco essa. Só que eu acho que assim, o filme The Dark Knight, ele é o confronto do Batman com o Coringa. Eu acho que esse é o principal mote do filme. Então se você achar que o filme é só do Coringa, você tá dimensionando menos o Batman. Eu discordo, cara. O Dark Knight, pra mim, não é simplesmente um confronto do Batman com o Coringa. Na verdade, é aquilo... Caos contra a ordem. Não é caos contra a ordem, cara. É assim, às vezes é você fazer o que tem que ser feito independente das consequências, né? Você vê que todos os filmes, até essa trilogia, ele tem um conflito psicológico muito forte em relação a atitudes que você toma. Em relação a escolhas difíceis e o que é ser realmente um herói. A gente pensa o herói, o cara da ação, o cara tudo, mas esses três filmes provam que o herói, na verdade, é o cara que está disposto a fazer qualquer sacrifício pelo que ele acredita ser certo. Né? Principalmente, por exemplo, o final do Dark Knight. O ápice do filme não é nem o confronto do Batman com o Coringa. O ápice do filme... Tem vários ápices, na verdade. O Dark Knight, ele foge, inclusive, desse padrão. São confrontos morais. O confronto moral do Cavaleiro Branco, que é o Harvey Dent, que, né, pela força das consequências dos acontecimentos, acabou sendo corrompido. Perdeu pra ele mesmo, né, o confronto. Perdeu pra ele mesmo. Exatamente, assim. Acabou sendo corrompido, e aí o Batman tem que tomar as atitudes dele, assumir o papel de vilão, né, aos olhos da opinião pública. E pra mim, que eu acho que a minha cena favorita do Dark Knight, que não tem o Batman, não tem um Coringa, que é a cena dos dois barcos. Ah, sim, é fantástico. Ah, é sensacional. Que é, aliás, assim, eu achei até dilema... que faltou isso no Dark Knight Rises, né? Faltou uma cena assim, sabe? Que contrastasse isso. É a cena dos dois barcos, cara, porque você tem um barco cheio de civis, né? De pessoas comuns, e tem um barco cheio de criminosos. naquela situação lá de um ter que explodir o outro pra sobreviver, você pensa, pô, fatalmente o criminoso vai lá, vai apertar e vai detonar tudo. Mas aquilo, o dilema moral, ele é tão bem conduzido, né, que você acaba ficando concordando até com a decisão do criminoso. Eu vou fazer o que você deveria ter feito faz tempo, e pegou e jogou o detonador fora, que é a única decisão possível. Vocês falaram um pouco do Harvey Dent, eu acho que é o principal catalisador aí desse final e o início do The Dark Knight Rises, não é isso, Vitor? O Harvey Dent, ele é aquele finalzinho do Dark Knight, que na época eu achei, puta, queimaram um vilão bacana pro terceiro filme, mas na verdade aquele final com a morte do Dent, ela é a ponte pro Dark Knight Rises. Ele já começa com a frase, né, eu conhecia Harvey Dent, eu acreditava nele, ele era meu amigo, já começa numa homenagem ao Harvey Dent, e aí a gente já fica sabendo que nós estamos na Gotham 8 anos depois, e que graças ao ato do Batman de assumir a culpa pelos crimes do Harvey, o Harvey se tornou um mártir, assim dizer, e isso foi fundamental para pacificar a Gotham, né, com a aprovação lá do ato Dent, que é um conjunto de leis bem mais duras ao crime, assim, bem mais tolerância zero, né? Foi essa cena aí no discurso do Gordon, interpretação maravilhosa do Gary Oldman, já nos conta, já nos situa, né? Mesmo que você não lê a sinopse, você já sabe onde você tá. Eu achei fantástico essa transição. O Dark Knight Rises, ele é um filho do Batman Begins com o Dark Knight, né? Porque você sente... É raro você ter na trilogia, você sente que os acontecimentos anteriores refletem, né? Ecoam. É verdade, na continuidade é verdade. Normalmente você tem um segundo filme que destoa um pouco, que é meio a parte, e você tem um terceiro meio que ligado com o primeiro, sabe? A trilogia do Raimi no Aranha foi assim. Então tem algumas. A maioria das trilogias tem coisas assim. O terceiro filme sempre se volta pro início, né? E a trilogia Dark Knight, não. Ela mescla coisas. Tudo é importante. E eu ia colocar assim, a questão do que os Nolan, né, ele e o irmão, né, Jonathan Nolan, né, e o Chris Nolan, eles, o que eu acho assim mais genial, a gente vai falar isso mais pra frente também, mas é como ele consegue amarrar essas coisas, né, como você pega isso que o Victor tava falando, de você, por exemplo, queimar um personagem que seria um sensacional vilão, né, seria o Harvey Dent, talvez para um terceiro filme. Isso na época, quando eu assisti o The Dark Knight, eu senti um pouco isso. Falei, putz, já queimaram o Duas Caras, pô. Né? Mas não, ele consegue. Eles acham soluções ótimas para aproveitar no filme. Então, eles conseguem arrumar boas soluções para contar a história. Só eu pensei que, de repente, o Harvey não tinha morrido e tava numa cela colchoada do Arkham. Ah, eu também pensei, cara. Não, isso se especulou muito na época da morte do Heath Ledger, que se pensava que o Nolan ia ter que tirar isso aí da cartola pra substituir o personagem no terceiro filme, né? Mas aí a gente subestimou o Nolan, né, cara? Porque, assim, a morte do Harvey Dent teve um significado tão grande pra história, né? Que, na verdade, a morte do Harvey proporcionou uma coisa que nem nos quadrinhos a gente viu, né? Gotham não precisou mais do Batman. Gotham, e o Batman percebe isso, né? Não precisava mais. E é interessante, se a gente não soubesse, alguém pega lá no futuro box dos DVDs, do Blu-ray pra ver, acha que os três filmes foram feitos meio que juntos, assim, sabe? A gente sabe que não, que teve um hiato entre o primeiro e o segundo, que entre o segundo e o terceiro o Nolan não tinha decidido se ia fazer, aí depois veio um roteiro que ele gostou, mas pô, é bem encaixadinho, assim, sabe? Então... Você enxergando mesmo como uma coisa toda, faz todo sentido. Mas isso já é uma coisa que já vem desde o primeiro filme, né? Quando a gente achou o máximo na época do Begins, aquela coisa... Ah, tudo tem explicação, até a orelha do uniforme tem uma explicação, tal. Então, acho que o grande mérito deles é isso. Eles pensam... Eles não aceitam as coisas por si só, porque é cânone, porque nos quadrinhos é cânone, e eles, não, então tem que ser assim. Não, eles param e eles olham cada aspecto do filme, da história que eles querem contar, e pensam assim, mas por quê? né? Eu acho Exatamente. Eu acho que eles se perguntam muito isso. Eu acho que eles se perguntaram muito isso. Por que é assim? Ah, porque tá. Não, peraí, isso aqui não faz sentido. Aí eles vão adequando. Eu acho que isso aí que. Por isso que a gente tem essa sensação de que é tudo amarradinho. E porque é amarradinho, porque eu acho que eles tomaram esse cuidado. É, eu quero falar sobre isso no roteiro também. Dessa questão de tudo ser encadeado, né? É quase que uma coisa meio naturalista, é ação e consequência, né? O que vocês acharam dos personagens que a gente encontra nessa Gotham 8 anos depois? O Gordon, por exemplo, ele já tá fazendo mais aquela figura de um policial cansado, né? Que tá louco pra se aposentar. Mas a grande questão é... Imagina, cara, que a grande vitória do Batman e do Gordon em relação ao crime foi toda construída em cima de uma mentira. É isso, né? Pesa pro Gordon, né? Isso, cara, isso é um fardo. Que, assim, imagina que tudo que você construiu de bom é baseado numa mentira, né? Que se um segredo que se alguém revelar pode levar a tudo que você construiu desmoronar, né? Literalmente é um castelo de cartas, digamos assim. Vocês falaram de sacrifícios antes, o Gordon também, ele sacrifica bastante, né? Ele sacrificou a própria família. Ele porque imagina, ele teve que endeusar um cara que ameaçou a família dele, santificar, né? Um cara que ameaçou a família dele. Como é que a família ia lidar com isso, né? Não... Comenta-se na história, assim, muito brevemente, que a família deixou ele. Mas ele sacrificou a vida pessoal dele em prol dessa utopia de Gotham livre do. E aí isso, já é, uma, isso já é uma coisa que a gente tinha falado da questão do herói. O Gordon, talvez, né na trilogia do Nolan e tal, talvez ele seja até mais herói em determinados. Em alguns momentos, ou na maioria dos momentos, ele é mais herói que o Batman, inclusive. E ele usa esse papel de bússola moral, entendeu? O Gordon, na verdade, é o action hero do negócio, né? Porque nos três filmes, ele faz uma cena de ação que tu não associa diretamente ao comissário, né? Enquanto o Batman vai atrás do Ra's al Ghul, ele dirige o Tumbler. No segundo, ele faz aquela... Ele se finge de morto, literalmente, e captura o Coringa. Aquela cena é muito foda. Cara. E no terceiro, ele vai lá atrás da bomba, né, cara? Ele que vai atrás da bomba, né, pessoalmente. Então é uma coisa que, por exemplo, antes da trilogia, você não associava tanto o comissário a esses feitos mais físicos, né, digamos assim. Antes da trilogia o comissário tinha um papel importante, mas ele era um personagem... Era escada, mais, né? Mais escada, exato, pra construir a história pro Batman, né. Ele era o levantador, né? Era o cara que levantava pro Batman lá e cortar. Exato, como fosse o Dedé Santana, digamos assim. Uma coisa que o Nolan faz muito bem é que sempre no clímax da história, né? No momento final e tal, ele dá sempre uma função importante, tanto pro Gordon como pro Batman, obviamente, e pro Lucius Fox, né? Vocês já falaram. Cara, eu adoro o Lucius Fox, cara. O personagem do Lucius Fox, que eu nunca vi graça nos quadrinhos, ele ganha uma dimensão totalmente diferente nos filmes, cara. Você vê que o cara, tipo, tá ali engajado mesmo, que ele sente prazer de estar oferecendo arsenal pro Batman, né? Aliás, todos os personagens que cercam o Batman são muito legais, muito interessantes. E é legal do Lucius Fox nesse filme, assim como o Gordon cuidou pra pacificar a Gotham, o Lucius Fox, ele meio que... Porque o Bruce Wayne, ele começa exilado, né? Muito parecido com o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller e até o próprio Batman Beyond da animação, né? Ele começa exilado porque ele não pode mais ser o Batman e todo mundo sabe que o Batman é de verdade e o Bruce Wayne é a máscara, né? Bruce Wayne sem Batman não tem função. E o Gotham assume esse papel, puta, ele comanda a polícia pra limpar a cidade. E o Lucius Fox meio que continua a missão do Batman através das empresas Wayne, né? Principalmente reunindo todos os armamentos que as empresas Wayne produziam, ele reúne e guarda num cofre, né? Que fica do lado do escritório dele. Então, eu acho bacana a importância que o Nolan deu pra esses personagens, mesmo sem eles aparecerem tanto, assim. Eu gostava mais da participação do Lucius Fox nos outros dois filmes do que nesse, porque nesse ele tá mais sério, né? Ele não tem mais tanto aquelas piadinhas, até porque o filme é mais sério, né? Nem cabia muito aquela coisa irônica dele, assim, e tal, um que eu gostava meio bastante nos outros. Melancólico, né, cara? Nesse é um começo muito melancólico. Nesse o alívio cômico ele vai pra Mulher-Gato, né? Pra Selina, que não é Mulher-Gato no filme, né? As melhores piadas do filme são da Celina, né? Embora ela seja um personagem bem dramático, assim, e você não sabe por quê, né? Isso aí também tem a questão, né? Que o pessoal fala da questão do humor, né? Mas eu li algumas críticas, né? Falando que o filme era sério demais, ou se pretendia sério demais e tal. Eu acho que tem hora e lugar para as coisas, sabe? Então tem filmes que não tem que ter humor, entendeu? Não tem que ter, ou tem que ter mínimo. Tudo tem que ser de acordo com a história. Você não pode ficar seguindo um padrãozinho. Ah, precisamos de um alívio cômico aqui. Por quê? Aí é que tá. É a pergunta que os Nolans se fizeram. Por quê? Precisa? Por que precisa? Ah, cara, eu acho que não tem motivo? Então não tem, entendeu? Eu acho que toda a trilogia tem ótimas piadas muito bem colocadas. Sim, mas então, sim, exato. É quando ela é necessária, quando ela é boa, né? Nesse filme, eu acho que não tinha realmente necessidade, entendeu? Eu acho que realmente que tinha. É lógico que o morcego vem em preto, né? Porra. Não, tem algumas, mas assim, elas não ficam ali atrapalhando, entendeu? A história. Ela não aparece porque alguém diz que tem que ter um alívio cômico ali. Não, não tem. Tem quando ela serve a história, né? E essa história não precisava, então. E a Anne Hathaway convenceu como Selina? Selina Kyle? Selina Kyle. Cara, é outra que eu não botava muita fé, não, cara. Eu não vou nem falar dela no pod lá de roupa de couro. Só isso já tinha me convencido. Mas vocês sabem que não é ela, né? Que ela usou dublê de bunda, né? Isso aí foi amplamente noticiado. Suspensa de crença, cara. Suspensa de crença. Da magia do negócio e vai embora, pô. Não, eu achei que a Mulher Gato não teve muita função na trama. É porque não teve um par romântico, tinha que achar um par romântico e botar na Mulher Gato. A Mulher Gato, toda a subtrama dela lá do Ficha Limpa, cara, é o caminho que começa ali na subtrama do Alfred, cara. Que é aquele negócio, tipo, eu não queria que você voltasse pra Gotham, eu não queria que você fosse feliz. Queria que você tivesse se desprendesse disso. E eu vejo a Mulher Gato nesse subplot como esse caminho de saída pro Batman. Porque assim, é uma pessoa que atua fora da lei, é meio que um reflexo distorcido do Batman. Só que tudo que ela quer, na verdade, ela quer sair dali. Ela quer sair daquilo. Todo o esforço dela é pra sair, sair do roubo, sair daquilo. Ela quer um caminho pra fora. Quebrar um ciclo vicioso onde ela tá, né? Isso, e é aquilo. Ela faz exatamente como o Batman. Ela faz tudo aquilo, valendo qualquer coisa. Eu diria que a Selina no filme, ela, tanto ela quanto o Bruce Wayne, um é a, vamos dizer assim, é a válvula de escape do outro no filme. Como acontece, se o Bruce Wayne dá pra ela vamos dizer assim, as ferramentas pra ela se libertar e recomeçar, pra ele, ela é uma forma de recomeçar. Eu acho assim, na atuação da Anne Hathaway no papel da Mulher Gato e tal, tem duas partes. A parte em que ela se finge de inocente lá, principalmente a cena no bar lá, que a polícia entra, ela começa a gritar lá, né, que nem uma louca. Sensacional, né? Muito boa, muito bem pensado. Né? Porque aproveita esse jeitinho dela de inocente que ela tem lá, desde sempre. Quando ela precisa ser meio femme fatal, assim, eu já acho que ela não foi tão bem. Mas assim, na média geral, eu acho que ela foi muito bem. Assim, ela não me tirou a imagem da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer da cabeça, entendeu? Que não é a Mulher Gato. Não, cara, é da mesma forma. Que não tem nada a ver com a Mulher Gato quadrinhos, não é? Não, exato. É assim, da mesma forma que o próprio personagem do Batman, você não dá pra, por exemplo, a gente que é fã de quadrinhos, que conhece o Batman aí desde que a gente nasceu. Ele não é o Batman que a gente conhece dos quadrinhos. Ah, cara, eu vou confessar. Ele é, isso. Não. Eu discordo não, um pouco disso. Uma versão do Batman. Ele tem algumas atitudes diferentes, de fato, não dá pra negar que tem algumas atitudes diferentes, mas no íntimo ele é a mesma coisa. Cara, se eu pegar aqui qualquer quadrinho, pegar uma série diferente aqui do Batman, vai ter ali uma versão do Batman. Exato. Isso foi o que nós discutimos na primeira parte, falando que o Batman é um personagem, talvez um dos personagens que mais permite interpretações, né? Até teve uma declaração do Nolan, que ele conversando com o Paul Levitz, que o Paul Levitz falou logo no começo de todo esse processo lá no Begins, que ele teve essa conversa com o Paul Levitz e tal, e ele falou que não tinha que ficar preocupado em fazer um Batman, ele tinha que interpretar o Batman de acordo com a ótica dele, ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, o Batman do Nolan é isso, é uma interpretação do mito do Batman, porque é um personagem já tão grande, com tantas versões, que é impossível, assim, não dá pra dizer hoje o Batman, qual que é o Batman definitivo? É o que atirava lá em 39? Não, ou é o que ganha do Galactus do Morrison? Depende, né? Tem três personagens importantes que a gente não pode deixar de falar. Eu não sei se eu começo primeiro pelos vilões, plural, ou pelo personagem preferido do Laurentino, que eu tenho medo que ele me interrompa, assim. Não, gente, deixa isso pro final. Vamos falar sobre os vilões, depois a gente fala sobre o melhor personagem de The Dark Knight Rises. Eu já te falei que a minha teoria, o cara que ele tem, o personagem favorito dele, é um sidekick, revela muito sobre a personalidade dessa pessoa. É um complexo de inferioridade. Na verdade, revela que é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, só coisas boas. E o vilão do filme, o grande alardeado vilão do filme, que tinha a difícil missão de substituir o Coringa do Heath Ledger. Vocês gostaram do Bane? Deram uma função legal pra ele? Ele é realmente aquilo tudo que venderam no trailer, na campanha de marketing? Ou no final revela que ele é só um capanga mesmo, que não adianta, aquela é a cena dele? O Bane foi muito mais do que eu esperava dele. O Tom Hardy fez o papel que era dele, cara. O Bane é puro terror. Da mesma forma que o Heath Ledger do Coringa era puro caos. O Coringa, ele não tem origem, ele não tem significado, ele não tem motivação, ele é o que ele é. Mas e o Bane tem? Tu acha que o Bane tem tudo isso? Cara, tem motivação, origem? O Bane tem motivação, sim. Mas é aquilo. Eu tava achando que ele tinha até o final, que eu já imaginava. Não, mas ele tem motivação, e nada mais é. Ele e aí eu já vou passar pro próximo personagem, que é a Miranda Tate / Talia. Eles refletem muito o Ra's al Ghul do Batman Begins. Tem lá o Ubu, né? Ele não é dito que é esse nome, Ubu, mas nos quadrinhos é, então já tá nomeado. É aquilo, aquele negócio de fumaças e espelhos, né? Não, beleza, eu acho que encaixa dentro da mitologia da Liga das Sombras, ficou perfeito, encaixado dentro da história do Ra's e da Talia. Só que eu achei que venderam uma coisa que não é, porque na real o plano não era do Bane, Mas a graça foi justamente isso, cara. O Bane era só um soldado, cara, ele nada mais era que um soldado. Mas eu acho que, mas em algum momento não, eu acho que eu interpretava até pela forma como ele se posicionava e até como ele agiu logo na primeira cena em que ele aparece, ele não era apenas um capanga. Eu acho que o plano ele pode não ter era, ele era um general, cara. Eu acho que o plano não, pode beleza, ser beleza, um general, não, é não era um vilão, sabe? Não diminuiu, por exemplo, o fato do, aí vou eu fazer a comparação com Star Wars agora, o fato de existir o Imperador e o Darth Vader não diminui a importância do Vader, né? Pra, como vilão da trama e etc. Isso é o Facas batendo palmas. Isso é o Facas batendo palmas. Eu também. Agora. Cara, que coisa linda. Tirou as palavras da minha boca. Eu imaginava que ele fosse fazer essa comparação. Não sei. Foi o que me deixou um pouco decepcionado no filme. Foi isso. Eu acho que o Bane me decepcionou um pouco. Até porque, mas aí entra um fator que a gente vai comentar mais adiante, que é a interferência do estúdio e do mercado, né? Porque, por exemplo, a voz do Bane, pra mim, estragou o personagem. Eu não gostei da voz, não gostei do sotaque. Achei que ele ficou uma coisa meio irônica, assim, parecia um charada falando. Mas se não tivesse feito isso, ia ter uma legião de gente aí reclamando que não dava pra entender direito o que o ator falava. Beleza, mas aquela primeira voz que divulgaram do Bane naquele primeiro spot, aquela voz tava assustadora, sabe? Aquele era um cara... Não dá pra entender nada, cara. Sabe o que eles tinham que fazer? Cara, é um amor à arte. Na verdade, eu vou te falar o que você percebeu. Na verdade, é o seguinte, o próprio formato da máscara do Bane e a voz cai naquilo que a gente falou do Homem-Aranha. Não combina. Que assim, na verdade, assim, o cara, o Tom Hardy, talvez, assim, ele deveria ter usado muito mais a linguagem corporal, porque o Bane, ele não tem muita expressão. Ele é contido, né? Tá sempre parado. Ele é contido e tal. Você olha pra ele parece uma pedra de pedra, sabe? Tipo, não ruim, assim, tipo, ele demonstra muita força, só que é tudo contido, parece que ele vai explodir a qualquer momento. Mas eu não sei, cara, voz... ele é irônico, eu esperava uma coisa mais raivosa, sabe? Mais... determinada, ele é meio irônico, assim, até tem uma hora que ele atira no capanga dele. Ah, siga ele então, sabe? Porra! Não, cara, uma coisa que, assim, aí talvez seja uma coisa que a gente tem da imagem que a gente tem do Bane dos quadrinhos, entendeu? Aí talvez seja um pouco esse o seu estranhamento, talvez. O Bane do filme, é a impressão que eu tive assistindo, que é assim, ele é um cara muito prático. Quando essa cena fala assim, puta, que genial. Porque ele bota o celular lá no cara e dá o tiro pro cara seguir lá pra ver onde o cara vai parar. Aquilo é de uma praticidade, uma crueldade do cacete, né? De uma maldade. Sim, mas porque ele já tinha avisado, mas... né? Que assim, não sei o que ele fala pro cara, revista aí que depois eu vou te matar. Então, é assim, tudo. Ele não deixa nada, assim, atrapalhar o que precisa ser feito, sabe? Então, sob esse ponto de vista, assim... Ele é pura motivação, né, cara? Ele não... Assim, nada impede ele de fazer o que ele se propôs a fazer. Então, dane-se, não tem código moral nenhum nessa análise toda aí. Ele é um puta de um vilão, entendeu? Porque ele não tem escrúpulo nenhum pra nada. Cara, eu acho que ele é o... Fazendo uma analogia com videogames, então, já que vocês roubaram Star Wars. Eu acho que ele é um grande boss pro segundo ato do jogo. O chefão final não é ele, cara. E eu esperava realmente que o chefão... se for fazer uma analogia com videogame, na verdade, o Street Fighter era muito mais difícil você derrotar o Sagat do que derrotar o Bison, né, cara? Então, é mais ou menos entendeu? Uma cena que eu acho que define muito bem até o papel que o Bane tinha que desempenhar nessa história, quando tava aquele acionista lá da UN Corp querendo... John Daggett? O John Daggett, né? Que ele diz, eu tô no comando. Animada, cara. Ele pergunta lá, eu tô no comando. O Bane coloca a mão no ombro dele e diz, você se sente no comando? Aquele tipo de coisa. Isso assim. É foda. Esse personagem do Daggett aí foi um personagem que eu achei meio solto. Ele tinha uma função na história, ok. Mas assim, achei que ficou meio solto, assim. Ele entrou, apareceu ali e tal, mas não teve muita função. Não sei, não... Acho que foi o Nolan encontrou uma função pra um easter egg lá, que ele quis colocar e pronto. Talvez. Talvez pra... Não. Até pra, sei lá, levar essa cena aí pra mostrar pra mostrar mais do Bane, da personalidade do Bane, talvez. O grande lance do Nolan é que ele tem essa característica que ele sempre surpreende. Nada é o que parece exatamente nos filmes dele, né? E você acha que o Daggett ele vai se desenvolver e assim, ele vai ser o cara que trouxe o Bane pra Gotham, que na verdade o plano inteiro seria na verdade uma tomada das indústrias Wayne, quando não é nada disso, né? O plano você fica no escuro até a sequência final, você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Você tem algumas noções, mas o que realmente está acontecendo você não sabe. Deixa só colocar quando a gente tá falando do Bane, da Talia aí, que eu achei mais legal, e entra um pouco no que eu tinha falado lá atrás, dos dois estarem sempre se perguntando, foi como eles conseguiram mesclar as histórias da Talia e do Bane, porque a história da Talia é a origem do Bane nos quadrinhos. Exatamente. É a mesma coisa, né? Você é levado a acreditar que o Bane é o filho do Ra's até o final da história, praticamente, né? Que foi uma coisa que uma época se cogitou nos quadrinhos também, uma coisa parecida, não lembro. Não, se cogitou que ele era filho do Thomas Wayne. Ah, é verdade. Pior ainda. É verdade. E eles mesclaram isso tudo pra fazer sentido na história, pra contar a ligação e tal. Então, puta, achei genial a parte deles de ter feito essa mescla. E fez todo sentido, ficou muito legal. E pra falar do personagem que eu mais gostei, né, por razões óbvias no filme, que é o John Blake, né, o Robin. O que eu achei mais legal é que você pode pensar o contrário. Cara, eu vou te falar que é uma das poucas críticas que eu poderia fazer esse filme, cara. Eu achei esse lance meu nome de batismo, Robin. Cara, eu achei tão... chamei ele de Robin, tá? Sabe, tipo... Porque não é exatamente pra gente. É pro público que não conhece. Porque se fosse pro público nerd, pro fã, ele diria, o Grayson, ou alguma coisa, Dick, sei lá, alguma coisa assim. Mas como é pra todo mundo ver, cara, no cinema, onde eu tava, as pessoas ficaram perto, o pessoal delirou na hora que o cara falou Robin, entendeu? Era o tipo de coisa que, pô, o filme do Batman não apareceu Robin, e você vê que o cara tem a função de Robin, ele tava ali o tempo todo. Sim, ele é o personagem primeiro. é mistura do Dick Grayson com o Tim Drake, que são os dois grandes Robins, né? Ele é a mistura perfeita. Ele, exato. Ele é o Dick Grayson no começo da série própria e ele é o Tim Drake na primeira aparição, né? Que bate na porta do Batman e diz, eu sei que tu é o Batman, entendeu? Uma coisa assim que ficou muito mais pra no roteiro é isso. Como é que ele descobre que o Bruce Wayne é o Batman, sendo que a explicação dele é que um dia ele viu o Bruce Wayne e viu que o sorriso dele é uma máscara. Eu achei que ele era o gurizinho, no primeiro filme. Eu tenho uma defesa. Vocês acharam que era o Rei Joffrey, né? É verdade, mas mas não. Mas fica meio Tim Drake isso, né? Dele descobrir quem é o Batman. Sim, o Tim Drake foi assim, cara. Mas eu tenho uma defesa pra isso, cara. Quem era o Robin, e depois ligou os pontos, né? Em relação a essa cena, eu tenho uma defesa pra ela, cara. Porque se você para pensar bem, um ponto. O John Blake, ele tinha uma inteligência acima da média. Ele não era é como o Bruce Wayne. Ele raciocinava um pouco além do que os outros raciocinavam, né? É essa função do Robin também. Ele também tá um pouco acima dos outros. E aí, ele vê. Se você para pensar, o Bruce Wayne, ele ter virado um playboy, tá sempre rindo e tal, isso não é muito condizente com um cara que perdeu os pais assassinados na frente dele, né? Isso em momento nenhum se reflete no Bruce Wayne, né? Você acha que o cara passou por aquilo ali como se não tivesse acontecido. E aí ele, que tinha passado por uma tragédia pessoal parecida, começou a se questionar, pô, esse cara deve estar fingindo, não é possível. E aí, se você pensa que em Gotham, a quantidade de recursos que você precisa para ser o Batman, e que tem poucas pessoas em Gotham que têm acesso a esses recursos, você já diminui a lista de suspeitos. Aí, porra, logo depois, o Batman some e o Bruce Wayne fica recluso, pelo mesmo tempo. Quer dizer, porra, o que eu acho mais impressionante é só ele ter descoberto, não foi nem o fato dele ter descoberto. Ah, mas isso não, é uma coisa que se pergunta nos quadrinhos desde sempre, né? Então, olha o raciocínio lógico. O Bruce Wayne ficou desaparecido durante 7 anos. Quando ele retorna, o Batman aparece. Quando o Batman desaparece, o Bruce Wayne fica recluso. Quando o Bruce Wayne volta, o Batman volta também. O Batman só volta depois que ele descobre a identidade. Não, mas eu tô falando do tempo de reclusão. O Batman sumiu, o Bruce Wayne ficou recluso. E isso já é uma... Como eu tô falando? Ah, cara, tem 12 milhões de pessoas na cidade. Tu dizer, sim, aquele cara que sumiu era o Batman. Mas é um famoso. Pô, deve mas ter não sumido cara gente, né? Não é um cara qualquer, né, velho? É, cara, é um cara... Não, na verdade, o John Blake é a única pessoa inteligente em Gotham. esse é o ponto. Até porque a Selina, cara, a Selina deu uma de Lois Lane no filme, né? Ela conhece o Batman, o Bruce Wayne, e precisa o Bane dizer que ele é o Bruce Wayne, né? Isso acontece com todas elas. A Rachel também não descobriu de cara lá no... Síndrome de Lois Lane isso aí, cara. Eu me desapontei o Gordon não saber que o Bruce Wayne era o Batman. Ele se surpreendeu tanto. Mas é porque eu acho que ele não teve contato nenhum com o Wayne, né? Não sei, ele esteve quando ele era criança. Durante a trilogia eles não têm contato, não. E outra, né? Uma coisa até que o Blake fala pra ele. Você nunca pergunta pra ele, você nunca se interessou em saber? Ele, não. Então, isso não era um pensamento que eu acho que ele tinha. Batman era o Batman e tava bom assim, sabe? Isso aí bebeu direto de Batman ano 1, né? É, e do Batman ano 1 e também do final lá do Terra de Ninguém e tal. Isso, que o Batman clássica. Procura o Gordon pra revelar a identidade e ele fala que não quer saber. A gente falou já da história, falamos dos personagens, né? Mas vamos pensar um pouquinho assim. Vocês acham que esse filme foi um filme de ação? Teve tanta ação quanto The Dark Knight? Foi melhor? Foi pior? As cenas de batalha ali entre os policiais e os presos tem mais ou menos o mesmo impacto, por exemplo, da cena dos barcos que a gente falou antes? O que vocês consideraram assim, dessa parte da ação assim, em si mesmo? Eu acho que o primeiro confronto do Batman com o Bane, você não, pelo menos da parte dos golpes do Batman, você não tem sensação de força nenhuma. Você percebe que ele tá realmente, ele não tá no auge da forma dele, né? Exato. Até a ideia era essa mesmo, era passar sim, isso. Não, mas alguns ele não malhou tanto pra esse filme, ele tá magrinho, sabe? Ele tá definhando. Até porque ele tá com a perna machucada, dá a entender que ele não tá treinando mais. E aí o Bane fala, até não precisava falar, mas ele fala: a sua vitória foi sua derrota, né? Você relaxou no exílio. Ele perdeu porque não tava no auge. É, e vamos falar, toda a concepção da cena, né? É, até a questão de iluminação, câmera, aquilo vai dando uma agonia até a hora clássica que ele levanta o Batman e quebra ele, né? Não quebra como foi nos quadrinhos, né? Mas faz o mesmo movimento e tal. É, puta, na hora eu vibrei, assim, mesmo sabendo que era contra o Batman, eu vibrei, né? É, a cena toda é embasbacante, assim. Eu achei fenomenal em toda a concepção da cena, a questão da agonia, ele, o Batman ali cansando, com dor, ele, você via que ele sentia dor. É, ele tava realmente fragilizado, assim. Tava cagado, né, cara? Ele sabia que ia apanhar, né? A cena do joelhaço, pra mim, acho que era a única cena em toda a trilogia que talvez merecesse um slow motion, cara. Porque aquela cena é muito icônica pra ser tão rapidinha, assim. Ele só levantando e pá! Eu acho que aquela é a única cena que merecia. Mas talvez a crueza da coisa, assim. Claro, claro. É que o Nolan, ele é mais naturalista, né? Ele é cru, né? Ele não é muito de floreio, visceral, exato. Ainda sobre a cena de ação, uma das cenas de ação que me marcou muito foi a execução do plano do Bane. A sequência de explosões que começa sendo mostrada ali no estádio de futebol e depois você vê que é a cidade toda, cara, aquilo ali também eu achei muito bem sacado, porque mostra que ali o plano não era simplesmente tocar o terror só invadindo, não, tinha todo um plano muito bem elaborado que mostrava toda a parte assim calculista do Bane, né, nesse caso. Posicionamento das bombas, né? É, também era pra tentar chegar no arsenal do Batman lá, né? Então eles tinham um conhecimento da rede, né, de esgotos lá de Gotham, que eles, foi tudo, as explosões, cada lugar, né, por exemplo, as pontes para ir fechando as saídas da cidade, tudo isso foi arquitetado com um objetivo, né? Então isso foge um pouco dessa coisa meio do Bane ser só o capanga e tal. Pode ser que ele não tivesse tido toda a ideia, ter feito todo o plano. Mas que o cara, para saber executar e liderar toda uma equipe, ele precisa ter uma capacidade a mais para poder executar esse plano e dar tudo certo, né? Não, e é sensacional porque eles encontram uma forma de explicar aquilo que, no momento que você vê os trailers e tal, você já sabe aquilo que vai acontecer no estádio, né, de futebol e tudo. E o que eu me perguntava era, onde é que estava o restante dos Estados Unidos, né? Por que o restante dos Estados Unidos era uma ação terrorista dentro do solo americano e, obviamente, o restante do país ia se unir, né, contra esses terroristas. E aí o Nolan consegue explicar, né, isolando Gotham, né, de uma forma que não desse, que justificasse o não envolvimento, né? Muito melhor do que foi feito nos quadrinhos na época do Terra de Ninguém, né? Muito melhor, porque nos quadrinhos não é nem um pouco crível, né? A ideia é genial, isolar Gotham, a saga eu acho foda, mas os caras chegam, Gotham tá dando muito problema, agora não é mais parte dos Estados Unidos, se virem. É isso que acontece nos quadrinhos, né? Aproveitando que você falou agora da Terra de Ninguém, além dessa, tem muita influência também da Queda do Morcego, obviamente, né? Toda a parte do Bane, o Batman quebrar a coluna. Mas que outras sagas, assim, vocês conseguiram identificar na história? Cavaleiro das Trevas, né? Sim, com certeza. É a primeira, né, cara? Não dá pra... É aquele negócio do... Você não deu tudo ainda, né? Do cara A cidade ainda precisa de você, né? A cidade ainda precisava do Batman, né? Então, é aquilo. É a volta do Cavaleiro das Trevas mesmo. E outra, né? Acho que não pode ser diferente, né? O legado do demônio. É o filho do demônio. É o filho do demônio. Então, é esse que ele tá querendo falar. É que só o legado do demônio são aquelas histórias clássicas lá do Neil Adams. Não. Essas daí são as histórias dele contra o Ra's al Ghul. Mas o que o Fakas quer dizer é o filho do demônio. A saga em que o... Como se diz? O Damian foi gerado. E aí eu vou dizer que dessas histórias aí, do Batman com a Talia e tal, que envolvem o Ra's al Ghul, eu consegui pescar uma, que foi por isso até que eu matei que a Miranda Tate era a Talia. Foi quando ela ficou... Eles estão juntos, o Bruce Wayne e a Talia, e ela diz pra ele: ah, vem comigo, vambora, larga isso tudo, vamos fugir, vamos ficar sozinhos e tal. Que é exatamente o que a Talia fala em uma história do Batman, que saiu aqui publicada numa revista lá dos Caçadores, eu não lembro agora qual é, em que a Talia exatamente isso, ela ficava pedindo e o Batman não conseguia abrir mão de Gotham por ela, né? Mas tem uma diferença crucial aí, né? Não, tem, tem, na verdade. E nos quadrinhos a Talia é sincera. Ela é, realmente, ela é sincera. Ali não, ali era mais um jogo de cena, ela queria realmente se vingar do Batman e tal. Mas por conta da semelhança da situação, eu matei que a Miranda Tate era a Talia, né? E é legal que quando a Marion Cotillard lá foi... Katy Perry? Foi com... Katy Perry, não. Não, a Bruna, a esposa dele, achou que era Katy Perry. Não, você, uma vez eu vi um comparativo que todas elas são parecidas, né? É, tem ela, a Zooey Deschanel, tipo, tem umas 4, 5 todas iguaizinhas lá, Emma, não é Emma Stone? É, uma outra lá. Quando ela foi contratada, logo se especulou que ela seria a Talia, né? Da mesma forma que quando o Joseph Gordon-Levitt também foi contratado, que ele poderia ser o Robin. Foi, na verdade, spoilaram, essas duas revelações spoilaram logo quando eles foram escalados, cara. Toda a produção do filme fez uma força danada pra falar que não era e tal, não sei o quê, e a coisa deu uma esfriada, né? Parou-se de falar, porque, quando falou que ele ia ser o nome do personagem era John Blake, todo mundo deixou quieto. Ah, então não é, né? Miranda Tate, também não. Ficaram meio nessa, então, pra depois a gente ver que realmente era, né? Então... Como é que é a teatralidade, o que que eles falam? É, teatralidade e ilusão, né? Ilusão, isso, aí. É. Como é que ele fala? Só funciona com os não iniciados. Aliás, muito engraçado aqui que a gente tava falando dos quadrinhos que influenciaram. Um amigo meu acabou de me mandar uma imagem do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que tem exatamente a frase da perseguição, os policiais parando e um novato falando pro veterano: por que que você tá parando? Ele fala: você vai ver um show. Exatamente. Não, mas o que é o policial dando um tiro na arma e o Batman olha pra ele? Tipo, meu, por favor. Que merda. Mas, na verdade, aquele foi um momento, véi, na boa. É, véi, na boa, cara. Tem que fazer esse meme, cara, véi, na boa. O que vocês acharam da solução pra consertar? Porque, na verdade, diferente da queda do morcego, no roteiro do filme, o Bruce Wayne não teve a coluna quebrada, né? Não teve, não foi isso que aconteceu. Ele fica destroncada. Uma vértebra tá deslocada. Alguma coisa assim, né? E uma coisa que eu não sei se foi furo, se eu não entendi muito bem, mas me pareceu que aquele cara que tava junto com ele ali na cela, ali falando com ele, contando a história do poço e tal, ele tava sendo pago pelo Bane, porque o Bane não queria que o Bruce Wayne morresse, queria que ele assistisse Gotham ser destruída. Mas ele fala isso. Só que em um determinado momento ele não só faz isso, não. Ele já começa a ajudar, ele conserta a coluna do cara na porrada, né? Eu acho que ele foi se apiedando, sei lá. Será, né? Na verdade, assim, na história do Poço lá, eles falam que a prisão fica pior se você tem esperança de sair dela. Né? Não, mas eu não vi essa maldade naquele personagem, cara. Eu vi um médico ali. Não. Aquele era o médico da prisão agora, né? Porque o outro era o médico antigo. E como médico, ele não podia ver alguém ali se fudendo sem fazer nada pra ajudar, sabe? E essa lição aí do pular sem a corda? É porque eu vi vocês comentando no Twitter aí outro dia que o segundo filme, né, The Dark Knight, foi importante pra vocês em algum momento da vida de vocês, e que por isso teve algum significado especial. Pra mim, isso daí, por um momento pessoal que eu tô vivendo, etc, essa questão do pular sem a corda ser a solução, né, pra conseguir fugir do poço, isso foi, assim, sensacional, muito, assim, achei uma saída fantástica ali pra justificar as quedas e tal. Eu achei muito foda, entendeu? Sabe? Porque é um pouco isso. Isso é uma coisa que a gente sempre, a gente sempre tem uma corda, às vezes, amarrada, sabe? Às vezes é alguém que tá dando um apoio pra gente em algum momento. A gente sempre tem, às vezes, onde se agarrar, sabe? E quando... Então você sempre tem aquela segurança que, tipo, se eu cair, não vou morrer, entendeu? Ou naquele caso, né? Ou alguma analogia parecida. Então, na hora que ele fala isso, que a criança conseguiu pular porque ela tava sem a corda, aí você sabe, é uma metáfora, tipo, você precisa se soltar daquilo que você sente segurança, entendeu? É sair ali da famosa zona de conforto ali, sabe? Alguma coisa, eu acho que é por aí. Não, cara, é exatamente isso. Por que que o cara ele não consegue, né? Por que que... E quando ele tá com a corda amarrada, o erro que ele comete, ele tá meio protegido. Ele não se joga, ele não se compromete com aquilo realmente. Porque ele sabe que se ele cair, ele não vai morrer. Ele não dá o salto de fé, né? É o famoso leap of faith, né? Ele é o que ele fala no filme. Não, ele não acredita. Então, no filme eles falam expressamente que, como ele não tem medo de morrer, na verdade ele é fraco. Porque é o medo que te dá os 10%, aquele a mais, pra tu não morrer, que é os 10% que ele precisava pra terminar o salto. E aí ele descobre o motivo pra querer ficar vivo, né? Que, eu não quero morrer e deixar Gotham do jeito que tá, eu quero voltar pra lá. E aí ele já ganha esse incentivo a mais, né? Bom, não quero morrer, mas aí ainda faltava pular sem a corda, né? E isso é crucial pro final. Muita gente criticou o final do destino do Bruce, mas esse momento aí do descubra uma razão pra ficar vivo é crucial pra você entender aquele final. Essa parte aí do que o médico fala que, na verdade, ele tem um medo, ele precisa ter um medo dentro dele pra fazer o salto, né? Que sem o medo, que é o instinto mais poderoso do espírito, ele não conseguiria. Me lembrou muito a discussão que ele teve sobre o Lanterna Verde, né? Do cara que não tem medo, ele é irresponsável. Ele não vai conseguir usar todo o potencial, porque ele não tem a responsabilidade de saber aonde que ele tem que ir, até onde que ele pode ir. E sabe que tem uma coisa também, falando dessa questão do medo, ele no Begins, no começo da história, o Bruce Wayne aprende que ele tem que superar o medo dele e que ele percebe que ele tem que usar o medo e tal. Então ele passa a extinguir o medo da personalidade dele, né? E ele aprende agora nesse terceiro filme que ele não tem que se desfazer do medo totalmente, né? Ele tem que ter o medo para ele poder dar esse salto, né? Pode até pegar daí pra falar do ato final, né, do filme, né? É interessante que a gente tava falando de Terra de Ninguém, né? Que os policiais de Gotham, os remanescentes, eles meio que formaram uma gangue, né? Eles eram a base da resistência, como na Terra de Ninguém, nos quadrinhos. Tinha a questão das gangues, a gangue dos policiais, a gangue dos morcegos. Tanto que eles faziam o símbolo do Batman, né? Nos muros e tal, eles marcavam o símbolo do Batman. Não, né? era GCPD, pô. Não, nos Batman quadrinhos, era... tô dizendo no filme. Até a batalha final, né? E é interessante notar até a questão dos meses, né, que se passaram, né? Porque passou o quê? 84 dias, né? Foram 84 dias. Quase três meses, né? Desde que o Batman é derrotado, né? E é jogado lá no poço, né? Até a batalha, quando ele volta e arquiteta o plano pra libertar os policiais e montar o exército, né? Tem um erro aí, não? Que a bomba explodiria em mais ou menos 5 meses e passa menos de 3 meses e a bomba tá no explodir. Que bomba pontual essa, cara. Ela não tá programada pra explodir, cara. Ela vai explodir porque tá se deteriorando, mas ela não tava programada pra explodir. Eles têm a previsão pra isso, né, cara? Mas que previsão boa essa, hein, cara? Não, Vitor. Mas o cronômetro só aparece no final do filme, né? Na metade, quando eles roubam a bomba, não tem cronômetro. Deterioração nuclear é previsível e não tem... Aliás, não, é uma das coisas mais previsíveis, assim. Cara, o relógio é, na verdade... O tempo que a gente tem medido em segundos é deterioração nuclear, cara. Como? Mas eles não falam 5 meses? Falam 5 meses. Transformam em 84 dias. Não, mas peraí. Eles falam 5 meses em que momento? Acho que é logo no início. Roubada a bomba. Logo eles roubam. É logo antes. Aliás, é logo depois que o Bane explode as pontes. Aquele cara das forças especiais vai conversar com o Lucius Fox e com a Miranda Tate. Aí você fala, em 5 meses essa bomba vai explodir tendo alguém que atravesse a ponte ou não? Não, ali não é 5 meses, não. 5 meses, quando o Dr. Pavel altera a bomba, ele fala, sem esse núcleo a bomba vai durar 6 meses. Aí o Benny fala, 5 pelas minhas contas. Então foi antes. Falando... Logo antes dele explodir as pontes. Só voltando pra cena lá do estádio, que cena foda aquela do Dr. Pavel, hein, do Benny. Isso é terror mesmo. É o único cara. Eu sou o único cara que pode desarmar essa bomba. E vai lá e mata o cara na frente do mundo, cara. Cara, é que o Pavel foi burro, cara. Porque tinha que ter dito, tem eu mais uns 10. Porra, pelo menos. Só que nesse estádio tem uns 400. Acabava o plano do cara na hora. Ali naquele bacana tem um assistente meu ali. Tudo bom? Só voltou o Benny perguntar quem é o único cara nesse estádio na cidade que pode ameaçar os meus planos. Não, eu! O cara. Bum! O cara não se ligou, né? O cara segurando o R do Robin ali, ó. Na galera. O gurizinho que tava cantando aí, sabia? O engraçado do Bane comentando, né? Tipo, que bela voz, e fica aí encostando, viajando, né? Vai cantando. Não, mas isso aí foi porque tinha que respeitar, terminar o hino, senão o filme ia ter muitos problemas. Ele não consegue as isenções de impostos lá nos Estados Unidos. Pô, mas o Ricardo, cara, ele conseguiu justificar uma coisa que tava me incomodando no filme, cara. Que era aquela briga final lá de os policiais todos armados correndo na direção lá dos terroristas do Bane, como se fossem luta de espadas, né, medieval, assim, os dois correndo um na direção do outro, em vez de, sei lá, né, começarem a atirar um no outro, né, cara. Não tem um sniper pra botar ordem na... Não começa ninguém a atirar. Os caras estavam com tanques e os policiais saem correndo. Mas aí, se você para pensar que é uma referência à Terra de Ninguém, que em Terra de Ninguém eram lutas de gangues, a polícia era quase que uma gangue também na cidade. Mas, na verdade, aquilo ali é estratégia de combate, cara. Quando você tem uma arma de assalto daquele calibre, quando você aproxima o combate, ela se torna quase que inútil. É verdade. Não, peraí, você tá dizendo que por causa dos tanques eles correram na direção dos terroristas. É, não, mas o Fagas tem razão. Não tô te questionando, não. Isso é estratégia de combate de galera, velho. É, e por causa das metralhadoras também, eles saíram correndo na frente. Cara, assim. Mas é que na frente vai os puxos de canhão, né, cara? Porque tu acha que lembra do Coração Valente, os caras foram fechados? Morrem, vocês veem que na hora que os policiais avançam, uma porrada que tá na frente vai morrendo. Sim, cara, é a famosa bucha de canhão, a infantaria, são cara. São os peões, cara. A infantaria, os foot soldier, né, que são os soldados que vão a pé e na frente, é os caras mais fudidos, cara, é pra morrer mesmo, entendeu? Vocês conseguiram mesmo justificar, cara, que eu tava incomodado com isso e realmente faz todo sentido. Pô, eles não tinham poder de fogo pra ir contra a metralhadora nem nada. Exato. Então tinham que chegar perto mesmo. Tinha que chegar perto. E tem outra coisa também, né, era uma forma de distrair pra eles poderem também atacar o caminhão com a bomba, né? É, agora assim, ó, eu teria colocado os caras da SWAT na frente. Eu teria feito isso, tá bom? Bota a tropa de choque com os escudos, cara. Ah, e já que a gente tá falando nisso, só pra... Porque a gente tem que aproveitar... Vou aproveitar esse momento pra tirar um desses mimimis que você vê pela internet. Aí o pessoal reclamando. Ah, mas Gotham, pô, que burrice. Mandaram todos os policiais pra debaixo da terra e ficou todo mundo preso lá e tal. É bom lembrar que policial em Gotham tava quase sem função, né? Pra isso, naquele momento a cidade não tinha problema, nego ia prender quem atrasasse livro em biblioteca, porque estavam sem função nenhuma. Então, por isso, acharam por bem mandar todos os policiais, por mais idiota que fosse a ideia, acharam por bem, não. Foi erro de estratégia do Gordon, porque é ele que fala, né? Manda todo mundo, não me interessa. Manda pra lá, menos. Não, na verdade, foi o filho da puta do Foley que não sabe seguir ordem. Manda todo mundo. O cara falava, manda todo mundo mesmo. Manda o escrivão. Manda o escrivão, manda o motorista, manda todo mundo. Manda todos. O cara do cafezinho, vai. Todos. É, o que eu achei interessante é que... E aí, fudendo com uma cidade com 12 milhões de pessoas, tem só 3 mil policiais, né? É. Pô, depois o cara fala mal do Brasil, né, cara? Eu não sei qual é a proporção, não sei mesmo, mas já provavelmente nos Estados Unidos não. É, eu achei interessante que o começo da luta entre o Batman e o Bane foi ali no meio daquela muvuca toda, né? O cara que tava no meio de todo mundo, ele era mais um. Apesar dele, lógico, ter o destaque, mas depois. Ele era mais um, mas com armadurazinha. Ah, mas vocês estão esquecendo, na verdade, que o Batman aparece pra neutralizar os tanques, né? Sim, ele aparece no morcego. Aí ele cai pra dentro dos caras ali. É, cara, mas se eu sou o Batman, quando eu tinha ficado no morcego e atirado no Bane lá de cima, tá bom? É verdade, né? Mas aí poderia acertar um dos policiais, cara. Mas aí tinha o detonador também, né? E também o Batman não mata, né? Tem aquilo. Ou ele só deixa morrer, né? Nesse filme. Ele deixa morrer, ele. Mas não, nesse filme ele mata, cara. Ele mata. Ao contrário do Begins, ele mata. Não, não. O que matou foi a queda. É que nem a história. O que matou foi a bala. Eu só fiz o buraco. Eu só tirei. Nesse filme... Na hora que a Talia tá fugindo com o caminhão, que não tem o que fazer, que ele precisa parar o caminhão, ele atira nela, cara. E aí cai, não, mas ela cai. Ele mata o motorista e foda-se. E a Talia morre de carona, cara. Morre na queda, pô. A queda que matou ele, não matou ninguém. É que foi um tiro de canhão que o cara deu no para-brisa do carro. É que não tem sangue, né, cara? Fica difícil identificar que não foi um tiro, né, cara? Mas foi ele que matou, cara. Uma referência a Cavaleiro das Trevas, né? É, como é que a gente racionaliza isso? O Batman é um herói que não mata. E no filme fica muito claro que ele é esse herói, porque ele fala lá pra Selina, sem armas, sem matança. Mas ele mata no final. E aí? Mas é, cara, é... Mas o herói. Ele já tinha matado o Ra's al Ghul. Não, ele tinha. Ele aí deixou de salvar. Ele deixou de salvar. Foi a queda. E se arrependeu, porque no segundo filme ele salva o Coringa, numa cena muito parecida. Negligência é crime do mesmo jeito. Cara, o que matou foi a queda, cara. Quem matou foi Deus, na verdade. Ele só deixou o trem cair. Deus criou a gravidade, né? Exatamente, ele só deixou o trem cair no primeiro. Não, na verdade, ele deu o poder de escolha, né? Ele falou: ou você joga esse caminhão pra leste, ou vai ficar tomando tiro, né? Ela quis continuar, problema dela. O Batman, ele é de fato o cara que é o herói determinado a fazer o que é necessário. Ele sacrifica até mesmo o que ele prega pra atingir o objetivo, né? Era aí que eu ia chegar, cara. Ele sacrifica a essência da crença dele, que é a crença de que não precisa matar. E aí, pra mim, isso é crucial pra ele deixar de ser o Batman, cara. Porque é logo depois daí que ele diz, não tem piloto automático, tchau, tô indo lá morrer. Quer dizer, ali ele decide pra mim que acabou, ele não pode mais ser o Batman. Que remete novamente aí a Cavaleiro das Trevas, né? Que é onde o Batman meio que perde o controle quando ele mata o Coringa, né? Ele não mata o Coringa, ele deixa o Coringa morrer. Aí, tá. Não, ele quebra o pescoço do Coringa, cara. Não, não, ele quebra o pescoço. Não, ele não quebra o pescoço do Coringa. O Coringa quebra o pescoço sozinho, seja lá como é possível fazer isso, cara. Mas ele faz. Ele fia três lâminas no olho do Coringa e ele não quis matar o cara. Tá bom. É que nem os caras que chegam lá na defensoria pública, né, cara? Não, eu dei três tiros, mas não era pra pegar. Bom, mas aí, vamos agora, né, o final mesmo, né? Que ele se sacrifica. Entre aspas, né? Que ele leva a bomba e tal. Deu pra perceber que ele fez tudo planejado, né? Que ele fez deliberadamente de pegar o morcego, levar a bomba e fazer com que todo mundo visse o Batman morrendo por Gotham para restabelecer aquela ordem de ter um cavaleiro andante que salvou a cidade para que todo mundo se unisse para a reconstrução, né? Isso eu acho que ficou muito claro. Isso é importante dizer. Substitui o Cavaleiro Branco pelo Cavaleiro Negro, né? Cavaleiro é, exatamente. Uma coisa que é importante a gente dizer é, se você tá aí e ficou na dúvida se o Batman realmente sobreviveu no final, porque eu vi muito desse questionamento aí pela internet. Sério? É sério, eu vi. Sério, cara? Teve gente questionando se realmente o Batman sobreviveu ou não. Até o Alfred tá alucinando, então. O Alfred poderia estar alucinando. Não, você tava chorando demais e... Véi. Vocês não entenderam nada. Se você realmente tá na dúvida se o Batman sobreviveu no final do filme ou não, cara, volta, assiste tudo de novo umas 10 vezes. Cara, na boa, é o Batman, velho. Tu acha que uma bomba atômica vai matar o Batman? De catar, não, mas, velho. Além disso, eu fiquei preocupado das pessoas ainda terem essa discussão, porque o colar da mãe do cara some, aparece. Por que que ele faria questão de fingir pro Gordon que tava vivo, porque o Bat-sinal é reconstruído? Por que que ele faria questão de mostrar pro Fox que tava vivo, mostrando lá que o piloto automático... Ah, mas essas cenas todas, elas são feitas pra mostrar pra cada um dos aliados dele que ele sobreviveu. Exatamente, era intencional. E intencional, depois ele se mostrou ali pro Alfred, o pai dele, né? Mostrando o que o Alfred sempre quis ver, né? Ele lá com uma mulher e tal. Eu achei, inclusive, que o filme ia acabar, sério, que a última cena do filme era o Alfred olhando pra câmera e sorrindo. Eu achei, sinceramente... Mas aí era muito a origem, né, cara? Inception total. Mas assim, na hora que eu olhei, na hora que eu vi que o Alfred olhou assim, que ele deu aquele sorrisinho, eu falei, o filme acabou. E aí continuou mais um pouquinho, né? Aí ele mostrar o Bruce Wayne com a Selina e tal, e o John Blake descobrindo a caverna, né? Essa cena eu achei desnecessária. Eu acho que não precisava explicitamente mostrar o Blake descobrindo a caverna, como não precisava. Até porque, o Batman tinha... dizer pra ele que ele deveria usar uma máscara, sabe? Não precisava isso. Vocês acham que a Warner vai levar à frente essa franquia aí desse universo? Não, como acabou. Blake, como Batman? Tomara que não. Acabou. Cara, só tem um jeito disso funcionar, acabou. Cara. Bota o Bruce Timm pra fazer uma série animada disso, cara. Acabou. Não, eu posso de novo mencionar Cavaleiro das Trevas? A cena do Blake descobrindo a caverna, na hora me veio à mente... O Bruce Wayne de novo se fingindo de morto. De novo, ele. Aquela cena do Super-Homem ouvindo o batimento cardíaco dele. E aquela cena dele reconstruindo a caverna com a gangue, né? Gangue do Batman lá, né? Com a molecada. Com a molecada. E vamos lembrar que a caverna tá embaixo da mansão, que a mansão virou um orfanato. É. É, onde ele tem livre acesso, né? Não, é e o Blake, ele tinha uma posição de liderança, né? Nisso. É, ele era um órfão e tal. Vamos falar o Robin, né? Porque Robin. É, o Robin. Cara, na boa, isso foi, pra mim foi um bagulho tão desnecessário, velho. Não precisava ter. Foi legal. O Nolan, dando um tapa na cara da sociedade. Você tá aqui o Robin no meu filme. Não. Cara, eu entendi que é homenagem. Só que assim. Não é homenagem, cara. É o Nolan botando o pau na mesa e dizendo: pronto, tá aqui o Robin. É, eu chupem. Vocês agora. Queriam agora toma. Ah, isso aí, pra mim, foi pros fãs, cara. Não foi nem pro público médio. Isso aí foi. Eu sou fã, não gostei não, velho. Devolvo. Ah, não era pra tu gostar, ele tava te dando um tapa na cara, Vadia. Me serve, Vadia, me serve! Não, cara, eu sou fã do Robin, nem posso dizer do Robin, do Asa Noturna, do Dick Grayson, e eu gostei da referência. Gostei pra caramba da referência. Achei que ia ficar muito, sei lá, estranho se não fizessem nada. Só quero saber o seguinte, quem foi que chorou no final? Eu. Leandro. Eu. Eu me emocionei mais na discussão no meio do filme do que a do final. Não, eu me emocionei. A do final também, mas a do meio do cara, filme eu, me pegou eu, mais. Eu chorei naquele momento do Gordon quando o Batman entra no morcego pra voar, tipo, não tem piloto, ele vai... Cara, as pessoas precisam saber quem é você. Ele, assim, não interessa, o herói pode ser qualquer um, né? E ele menciona aquela cena que pra mim marcou pra caramba do Gordon mostrando que ele era o grande bastião moral da polícia, quando ele resgata o Bruce Wayne e ele percebe que o moleque tá ali ainda, né? Quer dizer, teve um crime terrível, ninguém tá nem aí pro moleque, ele é o único cara que vai lá, cobre o moleque, tipo, que foi o verdadeiro motivador do cara seguir esse caminho, né? É, ele faz o papel que nos quadrinhos é da Leslie Tompkins, né? Que é mostrar compaixão. Mas não é Leslie Tompkins, né? Ô, meu, vai se fuder. Cara, se tu não passa da Leslie Tompkins, tu nunca leu o Batman, cara. Vai se fuder. Eu já li o Batman, mas... Dá uma ele faz o papel de mostrar pro Bruce Wayne que ainda existe compaixão no mundo, né? E é bem bacana. Eu chorei aí também. Eu chorei no discurso do Alfred, até porque, por razões óbvias, qualquer discurso que envolveu, eu também chorei no Retorno do Rei, lá, quando o Theoden tá chorando lá pelo filho que morreu. E chorei com o Alfred também, falando, porque o Alfred, principalmente na trilogia do Nolan, era o pai do Bruce, né, cara? Era um pai o chorando pelo filho, né? É a versão do Alfred mais humana que tem em qualquer versão. Nos quadrinhos ele não é assim, ele é muito mais irônico, né? Nos quadrinhos, em séries, desenho animado, o Alfred do Michael Caine é um cara crível, ele é humano, ele tem sentimentos e faz todo sentido, né? Porque ninguém convive numa família marcada pela tragédia, assim, sem criar uma ligação tão forte, passar incólume, assim, sabe? Até o momento dele falar que vai embora, né? Então eu acho que agora pode ser a hora que a gente dá a nota pro filme, né? Agora eu vou tomar a frente aí dando a minha nota já. Como o Vacas falou, eu não sei se dos três é o melhor filme, mas foi o que foi mais importante pra mim, por isso eu dou nota 10 pra ele, porque por mais que tenha um furo aqui, o outro ali, a mensagem que ele passa é maior do que isso. Então, pra mim é nota 10. Olha, pra mim é 9,5, porque faltou meio ponto pra chegar no Cavaleiro das Trevas. E o Cavaleiro das Trevas é nota 10. O que tu acha que é? Qual é a diferença desse meio ponto do... Eu é o Coringa? Não é o Coringa. Tu perguntou quem chorou, né, nesse filme. Eu vou te dizer, eu chorei depois do Cavaleiro das Trevas. Porque eu não tava acreditando que tinham feito um filme tão bom e com tanta coisa no personagem que eu gostava tanto que eu me identificava, sabe? Eu chorei por isso. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas é um filme que transcendeu, assim. É muito difícil de alcançar, cara. Se eu der nota 10 no outro filme, aqui no Quadrincast, vocês me cobrem. Eu acho muito difícil de alcançar esse efeito que o Cavaleiro das Trevas teve, sabe? Eu não sei explicar por quê. Até poderia olhar friamente várias coisas, mas não sei explicar nesse momento. Eu não tenho como não dar 10, porque assim, por mais que o Cavaleiro das Trevas... Eu lembro que eu fiquei repetindo puta merda depois que eu vi Cavaleiro das Trevas uns 5 minutos sozinho. Eu fui ver Cavaleiro das Trevas sozinho, né? Começa por aí. E eu ficava falando sozinho, tipo, puta merda, caralho, embasbacado que eu não acreditava. E o Cavaleiro das Trevas ressurge, ele conseguiu um negócio que... Eu não sei explicar, cara. O Batman é humano. Eu vi o Bruce Wayne ali pela primeira vez. Pra mim foi importante, porque assim, pessoalmente importante, porque eu sou conhecido por ser um cara às vezes fechado, zoador, às vezes implacável com as coisas que eu tenho que fazer no trabalho, pessoalmente. E nada mais é do que uma máscara. E você vê o outro lado do negócio, né? E pra mim me marcou muito, cara. Foi muito... No momento que eu vivo hoje, de fato, de ressurgimento, digamos assim. E não tem como falar, assim, foi muito mais emocional. É como eu falei, eu entendo que, tecnicamente, o Cavaleiro das Trevas é muito... Eu não vejo defeitos no Cavaleiro das Trevas, mas esse ele me tocou mais, né? Por algum motivo, por ter essas reviravoltas, por falar muito de redenção, por falar do salto de fé, né? Que é o se engajar, o sair da zona de conforto, o buscar algo superior através do seu suor, né? E pra mim acho que foi isso. Eu não tenho nem nota pro negócio, assim. Pra mim foi importante demais eu ter visto esse filme nessa época da minha vida. Eu vou nos mesmos 9,5 do Victor, até porque, da mesma forma que eu vejo o Cavaleiro das Trevas como um filme nota 10, até pelo que eu tinha falado antes, da experiência que eu tive, né, de como o filme me impactou e aquela questão toda que a gente já conversou, né, alguns poucos pontos do Cavaleiro das Trevas Ressurge que me incomodaram um pouco, né, que a gente conversou, talvez um pouco o começo do filme, que eu achei assim, não vou usar a palavra arrastado, né, mas talvez o filme demorou um pouquinho para pegar assim mesmo, para você embarcar de vez no filme, né. Eu gosto de história, eu gosto de roteiro, eu gosto de coisa explicada, não tenho problema nenhum com isso, né? Então, só para deixar claro. E a questão da bomba atômica, que eu acho um pouco clichê demais, mas não sei se existiria uma outra coisa que pudesse substituir, né? Acho que não se inventou ainda na história do cinema alguma outra coisa que substitua a bomba atômica. Mas, assim, de uma forma geral, é um filme quase perfeito. Então, não, é pura comparação, às vezes um pouco de comparação de um com o outro. Entendendo que são filmes, assim, é um mesmo filme dividido em três partes, vai, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele é quase perfeito. Então, acho que uns 9,5 tá muito bom. Eu vou que nem o Ricardo e o Vitor aí, 9,5. Como o Ricardo falou, assim, não dá pra não comparar, né, com Cavaleiro das Trevas, com o Begins e tal. Então, é melhor que o Begins e não tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas. Então, não merecia o 10 nesse sentido. Algumas coisinhas, alguns errinhos, digamos, algumas coisas. Eu também achei que o início do filme, assim, não me empolgou. Eu tava esperando tanto por esse filme. No caso, a Nikita, ela considera a primeira meia hora difícil de aguentar. Eu acho que talvez a primeira, não sei, 20 minutos, alguma coisa assim, que eu tava olhando pro cinema e, ué, mas será que o filme é isso tudo mesmo? Porque não tava aparecendo. Tira meio ponto aí. Ele não tem o Coringa e o Bane não se tornou um vilão tão foda quanto o Coringa, então 9,5. Bom, talvez seja um pouco dissonante, mas eu vou dar 10 pro filme, porque pra mim a função principal desse filme era fechar a trilogia, e eu não consigo separar o filme da trilogia. Eu acho que pra entender esse filme, você tem que ter visto o Begins, você tem que ter visto o Dark Knight, você tem que ter revisto os dois filmes juntos. Então, pra mim, não tem como separar. Não dá pra dar uma nota pra ele e comparar com The Dark Knight como sendo coisas diferentes. Pra mim, se tornou uma coisa só. Então, pra mim, é nota 10, porque a trilogia é nota 10. Begins se tornou um filme nota 10 por tudo que veio depois. The Dark Knight se tornou um nota 10 pelo que ele é, o Cavaleiro das Trevas Ressurge virou nota 10 porque fechou tudo isso, e acho que fechou de uma forma, vamos dizer assim, icônica. Então, pra mim, é nota 10, e dizer que Nolan, você é um baita filha da puta, viu? E assim a gente fecha aí o nosso quadrinho Comenta Gigante. Acho que o filme mereceu. Pedimos agora a opinião de vocês, se vocês quiserem também dizer se concordam com a gente ou não. Podem ir lá na nossa página, no quadrincast.com.br, deixar seu comentário na nossa página no Facebook, facebook.com/quadrincast, ou enviar pra gente um e-mail, quadrincast@quadrim.com.br. Então vamos agora ouvir a opinião dos membros do Quadrincast sobre The Dark Knight Rises. Vamos lá. Fechou, né? Fechou, né? Isso foi um arroto? Foi o Luiz, eu fiz o U. É que o Leandro falou de um jeito, não. Rise. Não, tem que ser que nem no poço, cara. Eu não sei como é que é. Não, ah, é. Botar aqui. Não, não, não é rise. Eu acho que era Me Serve Vadia que eles falavam. Era não. Me serve, vadia. Alucinou, né?